básico na Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Todo mundo tá ouvindo, 1 da tarde, estamos chegando com o Pretinho para todo mundo pelo atlântida.com.br, Rio Grande do Sul e Santa Catarina pelas emissoras, pelas antenas fincadas no extremo sul do país. Aliás, estamos em Floripa, transmitindo, falando de Floripa para todo mundo em mais um Pretinho Básico com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão nas lojas Colombo. Você pode, você merece. Banvel Farmácias e os queridos do Pretinho. Que beleza! Um por um devagarinho aí. Fala comigo, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza. Boa, boa tarde, tá, Marcos Biangers. Boa tarde, tô em casa. O microfone, né? Agora a gente vai com ele aí. Fala pra mim, tu. Fala pra mim, tu. Tá, beleza. Ótimo. Alô, sensacional. Som. Fala, Porazinho. Tudo bem, tudo certo. Chegando. Tudo já bem. Estou aqui desde cedo, né? É verdade, já te ouvi na rádio hoje. Na rádio. Fala, ele, Potter. Boa tarde, gente. Como boa estamos? Tarde, querido. Tudo bem? Tudo certinho, bem. Mr. P? Tudo bem. Tranquilo também. Maurício Amaral. Eu tô bem. Nossa senhora, Maurício, cara. Maurício não tá bem. É, Maurício não tá bem. Eu tô adorando o Tec Floripa. E fazendo assim, ó, completando o time da Rede Atlântida aqui, fazendo este intercâmbio unilateral com o Atlântida Floripa. A rapaziada saiu de Porto Alegre, veio pra cá. Nosso querido homem no mundo das lutas, o Rafinha. Sim, muito bem. Fala, Rafinha. Bicha. Infelizmente. É um problema. Infelizmente, o namorado Caju Freitas não pôde vir. O Caju tá chorando em Porto Alegre. Caju, calma, Caju, ele volta. E vamos nós, meu nome é Alexandre Fetter, com o Pretinho Básico nesta semana especial para a Rede Atlântida. Transferimos a cabeça de rede da grande Rede Atlântida para Santa Catarina, para Floripa. E daqui estaremos transmitindo durante toda esta semana. Na quinta-feira tem balada do Pretinho aqui em Floripa, no John Bull. E na sexta-feira em Blumenau. E no sábado em Passo Fundo. Que beleza! E assim nós vamos, nesta vibe alucinante. E aí tem muita gente para mandar abraço. Não sei como é que você quer fazer. Já vamos começar mandando abraço. Pessoal do Ostradamus, onde almoçamos no sábado, naquela conexão que a gente faz. Todas as contas pagas. Sempre que vai para Porto Alegre. E contas altíssimas. Pode mandar, pode mandar. O Ostradamus não é nada barato, pode viu? Pode mandar, então. Galera do deck do Ostradamus, o Eduardo, o Nando, o Adriano, e pediram um abraço aqui no programa das 13, também o Gilney, o Guilherme e a Maísa da Gol, lá de Chapecó, a Gol. Feito! Sempre nos trata muito bem. Também tem ali, vamos fazer depois? Isso, vamos fazer isso, depois. Isso. Né? Tá bem, cada um quando for falando, recebendo isso, a palavra, vai mandando a sua penca de abraços. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2011, Dia Mundial do Dentista. É o cara que fala só quando a gente tá com a boca aberta, né? Exatamente. É um baita profissional dentista. Na sexta-feira de vir. Coisa boa, né, cara? E do dentista, eu gosto mas do dentista. Mas é bem assim, começa, como é que tá o trabalho? Não, tu chega no dentista, ele não fala contigo quase. Ele não. Dentista. Aí, dentista. Ó o barulho. Na hora... Cara, esse barulho... Você pode se sentar ali. Daí quando abre a boca pra fazer o trabalho, ele começa a falar. É muita coisa, não trabalha lá na rádio? Na rádio. Faz o pretinho. Faz o fiel da pu pra mim. Hoje também é dia das abelhas. Oh, abelha rainha. Que bonito, dia das abelhas. Fazer mel. E hoje também é dia do latino-americano. Pois não? Sou latino-americano. Tudo uma boa. As abelhas vão acabar. As abelhas vão acabar, mano. E aí vai acabar o mundo. O mundo vai acabar. O mundo começa a acabar pelas abelhas. Pelas flores acabou o amor. Porque as abelhas não fazem mais coisinha com as flores. Ah, certo. E aí não reproduz mais nada. Entendi. E os dois dias nos remetem a duas canções antigas. Sou abelha rainha, sou apenas um rapaz latino-americano, não é isso? É verdade. Abelha rainha, essa eu não cheguei. Como não? Ô abelha rainha, faz de mim. Isso é Betânia, né? Betânia. Quem me chamou? Vamos aos destaques comentados do Clique RBS com um show marcado para quinta-feira. Eric Clapton já está em Porto Alegre. Meu Deus do céu. O cara canta um Deep Purple e desafinado como poucos. Isso não é Eric Clapton, cara. Não, Eric Clapton é aquele. Ele é rock and roll! Isso é Eric Clapton. O Eric Clapton, músico inglês, chegou na manhã de hoje em Porto Alegre e desembarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho por volta das 9:30 da manhã em um voo fretado e veio acompanhado de sua banda e saiu rapidamente por um portão lateral. Não quis gravar entrevista com a reportagem do Pretinho Básico. O Potter descendo em Chapecó, sai sempre da porta. Não atende os fãs. É a manha do telefone celular, né? É, o fone de ouvido grande. Porque, tu sabe por que ele chegou tão cedo? Não, cara. É passar o som, vai passar o som amanhã. É que é um show muito grande, né, cara? Acho que precisa de um tempo ali pra preparação. Mas ele não, né, Piange? É que ele vai no jogo do Grêmio, quarto. Ah, tá, vai ver o Neymar, ele não sabe que o Neymar não joga, né? Ele quer curtir uma Padre Chagas. Eu gosto daquela música que o Bob Marley regravou dele. Ah, cientista que ganhou o Nobel de Medicina morreu dias antes do prêmio ser anunciado. Tristeza, né? Cara, que culpa que o cara tem, Eu mataria por um prêmio Nobel da Paz, cara. Isso aí é do Simpsons, hein? O canadense Ralph Steinman lutava contra um câncer no pâncreas já há 4 anos. Ele dividiu o prêmio com o americano Bruce Beltler e o francês Jules Hoffman. Foi, ganhou e morreu 2 dias antes. É verdade. O câncer no pâncreas é a doença do Steve Jobs, né? É uma doença. É um dos mais letais. É, isso aí. Steve Jobs que amanhã vai lançar o aparelhinho novo dele. Não ele, né? Que ele tá fora da Apple. Tem rumores que ele pode aparecer. Ah, cara, será? Tomara, né? Ah, daí o Piangas não vai dormir. É. Deus, é. Amanhã o Piangas não vai trabalhar. Não vem no programa. Mas o Piangas não vem trabalhar. O novo iPhone 5, dizem, vai ser mais fino que o Steve Jobs. Como o novo iPhone 5, cara? É o iPhone 5. O iPhone 5. O Piers é tão diferente de tudo que o ídolo dele é um cara que é o um fabricante. Ele não é um artista. Eu vou te dizer a real que eu penso, e até eu li um cara que escreveu sobre isso no Estadão, que o Steve Jobs e o Bill Gates são o John Lennon e o Mick Jagger da nossa geração, assim, saca? Eles são os caras que mudaram o mundo que a minha geração vive, que a nossa geração vive, né? Eles foram alçados ao tamanho de rockstars, cara. Eles hoje têm uma audiência. São ídolos pop, né? Tem fãs, mudam o jeito que as pessoas veem o mundo. O Bill Gates, a sua forma, o Steve Jobs, de outra forma. Então até cantando, né? Parece. Não. Rebelião no presídio regional de Blumenau, que começou na madrugada desta segunda-feira e terminou por volta das 10:30 da manhã de hoje, deixou muitos prejuízos. Pelo menos 100 colchões foram queimados, Almir. E daí além disso, no chão, paredes foram quebradas e grades das celas danificadas. A fiação elétrica também sofreu danos. De 80 a 100 detentos devem ser transferidos, porque não há condições de mantê-los na unidade. Ei, que beleza. Verdade, amigo. Tem que fazer protesto mesmo. É verdade. Tem que botar fogo em tudo. É verdade. Vamos botar fogo. Bota fogo. De madrugada. Protesto aí. De madrugada, chegou no pronto-socorro de Porto Alegre ali, correndo a polícia com um dos presos que ele tinha sido mordido por um rato. Tu vê uma infestação de ratos em Blumenau, Porto Alegre. Tem um documentário do Carandiru. Documentário mesmo, não um filme Carandiru, que os caras deixam uma câmera no chão, no pátio, e ligam de madrugada a câmera. Na hora que ligam a luz, cara. Bem, assim, ó. É um absurdo. Um absurdo, você sabe. Como se fosse, sei lá, um formigueiro de rato. Inacreditável. Isso aí ataca tanto os presos quanto quem trabalha lá, né? Policial, agente penitenciário, enfim. Todo mundo, né? Uma pena. E tem muita gente escutando a gente lá dentro. Né? Absurdo. Cara, e aí tá tirando fácil, a humanidade, né, do cara, sacou? Tu tá tirando a humanidade dele. Vai ser tipo pior. Vai virar bicho também. Que resta ainda na criatura, vai embora. É, recuperar não repara. Não recupera, pelo contrário. O cara sai muito mais raiva. Né? É por isso que eu sou a favor da arma. Cadeira elétrica. Calma, Marcelo. Daqui a pouquinho tu fala. Já 15 pessoas. Dos caras. 15 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no final de semana no Rio Grande do Sul. Somente no domingo foram 8 mortes em vias e estradas. Em Santa Catarina, 7 pessoas morreram em acidentes de trânsito domingo, ontem e anteontem, sábado. Meu Deus do céu. Cara, a gente vê cada absurdo nas estradas. Como é que foi a tua viagem hoje? Eu vi, cara. Pô, a gente veio, Rafinha, e eu, a gente saiu de Porto Alegre hoje às 6 da manhã. Pequenos Fetter, aqui na 101. Nossa senhora. Que é isso, cara? Cara, parece que os negros estão. Tem coisa mais importante pra fazer naquele momento no carro na estrada do que dirigir um carro na estrada. É verdade. Telefone, respondendo e-mail, mandando torpedo, sei lá, os caras vão assim de lado a lado na estrada, sem falar opcional na vergonha. Dá vergonha alheia estrada, de tu, cara, ser brasileiro, pagar a quantidade de imposto que tu paga e trafegar por uma estrada como a BR-101, cara. onde tá, não tá duplicado, coisa, obviamente. É verdade. Antes de Laguna de ali. Tu começa a pensar, porque tu pega o trecho duplicado e aí tu, ó, agora ficou legal. É. E aí tu entra no trecho antigo e tu pensa como é que durante tanto tempo. Foi assim. E ainda é assim, né? Ainda é assim ali. É o Brasil, né? É isso aí, é Brasil. Vou aproveitar que estão falando de trânsito e isso e aquilo. A turma toda que viajou comigo no final de semana sabe, o Fetter ainda não, bem provável, talvez. O Rafinha. Que no sábado eu desembarco em Chapecó com a turma toda e recebo a informação pelo telefone que o meu irmão mais velho, Gerson, foi assaltado de novo. Ah, não acredito, velho. O carro dele agora. Sim, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. E roubo, não furto. Às 11 da manhã, ele parou o carro pra atender o celular. E no que ele parou o carro, começou a falar no celular, chegaram dois, um em cada lado. Que isso? Com arma e levaram tudo: documento, dinheiro, carro, jaqueta. Que tudo. Acharam o carro? Num período de 3-4 meses, quando é que foi que roubaram o outro carro dele? Por aí. É, 4 meses. Talvez atrás, menos até. Talvez menos. E agora. Ele tava segurado? Sim. Não, o meu carro. Aqui, ó, não meu tem. Carro tá virado um carro-choque. Eu quero mandar um abraço pro cara que deu uma pedalada na porta do meu carro nesse sábado na Plínio Brasil Milano em Porto Alegre. Mas por que o cara não pedalou a porta do carro, não? Não foi uma batida, não foi um outro carro que encostou. Uhum. É alguém foi uma que pessoa foi lá e deu uma e deu um chute que não tava no carro. Desculpa, o que você tava fazendo na Plínio? Não, tava fazendo uma festa. Com quem? Que horas? O cara tava trabalhando, velho. Deve ser alguém que não gosta do clube das lutas. Agora o cachê foi pra porta. Quanto é que eu tô te falando? Esse cara é do clube da luta. É isso, é bom, o cara sai de casa e aí trabalha e volta, paga a porta. É isso aí. Fica a dica pra você que sai de carro. Sai de carro, não deixar carro estacionado na rua. Paga pro estacionamento lá, 10, vale 15, 20 reais. Não, fica a dica pra você se mudar desse Brasil aqui, cara. O cara ali tem, de 4 em 4 meses, tem um carro assaltado. Boa, é isso aí. Quando forem contratar o Rafinha, dá uma porta pra ele. E aí, Rafinha, qual é teu cachê? É uma porta. É uma porta de Mondeu. Tô fazendo por porta. Tô fazendo por porta agora. Como vidro. Tô fazendo por porta. Não cobra mais cachê. Qual é o percentual da porta? Não, eu quero a porta inteira pro meu carro. Apesar da diminuição na mistura de álcool na gasolina e da redução de imposto sobre o combustível, o preço da gasolina subiu em Porto Alegre. Olha que beleza! Semana passada o preço médio era de R$2,59 pelo litro. Neste domingo, os postos já praticavam R$2,79 pelo litro da gasolina comum. Cara, se tá R$2,79 em Porto Alegre, na fronteira oeste... R$13,80. Ele tá uns R$6,90 o litro da gasolina. Não, e é incrível que não é um posto que pratica R$13,00. Todos. Todos os postos aumentam no mesmo minuto, né, cara? Tá, mas só pra eu entender, a Petrobras teve que aumentar o valor da gasolina. E aí, pra que não subisse no posto, o governo autorizou... Baixou a CID. O governo autorizou uma mistura maior de água. Pode botar mais água na gasolina. Não. Acho que diminuiu o álcool da gasolina. Ah, diminuiu o álcool. Era pra não subir a gasolina, porque o álcool tá subindo, tá? É a tal da entrecoisa do álcool. Sempre é entre safra do álcool, né? Nunca é a safra. A gente nunca tá na safra do álcool. Sempre o álcool tá na entre safra. Aí diminuíram o álcool e baixaram a CID. E mesmo assim os postos aumentaram em 20 centavos por litro. Cara, é piada. É revoltante. O que o cara vai fazer? O que a gente vai fazer? Não tem mais nada. E a gente não pode falar em cartel, né? Não pode. Não pode, não. Em Fernando de Noronha tem um posto só, né? E aí é tipo 4,50 a gasolina e tem uma placa. Obrigado pela preferência. E por último, a semana começou com o tempo aberto em quase todo o sul do Brasil. Apenas no Rio Grande do Sul, a umidade que vem do mar deixa o tempo mais fechado. Apesar do sol, as temperaturas não devem subir muito hoje devido aos ventos frios. O litoral norte de Santa Catarina deve registrar temperaturas próximas dos 28 graus. Amanhã... Vamos pra lá, então. Amanhã, a massa de ar frio deixa a madrugada um pouco mais fria do que nos últimos dias. E a temperatura mais baixa deve ser registrada na região serrana, com mínima de 3 graus e a chance de geada isolada. Ah, que legal. Geadinha isolada, sim, nos pontos mais altos. Aí tá na primavera já, bacana, né? Deu primavera. Tá bom, né? Mas já deu pra mudar, já, o eixo do já mudou, né, ótimo, cara? E aí o sol já tá mais perto da terra, já tá mais quente, não faz mais temperatura legal, muito baixa. O sol mais perto da terra eu acho muito bacana, Magnata. Mas não pode ficar muito feliz, não, amigo. Não pode, não. Por que não, Marcelo? Não pode primavera, ficar falando da primavera. Por que Porque o Brasil é um país de porcarias. É verdade. Acontece muita bobagem no Brasil, amigo. É muita porcaria. Tá na hora de assumir. É verdade. Tá na hora de assumir que o Brasil dramático. É verdade. Ir pra rua protestar. Vamos aí, já. Fazer vamos como em Wall Street. Vamos lá em Wall Street tem muito protesto. Wall Street estão fazendo ocupar o Wall Street. É verdade. Os americanos estão na rua querendo ocupar o Wall Street. E aquela ponte antiga lá também, né, Marcelo? E tem outra coisa aqui no Campeche, aqui em Florianópolis, viu uma imagem muito bonita ontem. Dos moradores destruindo o trapiche do Campeche. Ah, é? Tem que ter protesto, amigo! Mas e trapiche, tem que ter protesto! Vamos protestar, vamos protestar! Tem que quebrar tudo, tem que botar fogo! Vamos quebrar. Vamos botar fogo! Não, vamos botar! Não. Agora já! Mas vai, Marcelo, o que, que tem aí, Marcelo? Nos Estados Unidos, um ladrão roubou uma guitarra de um túmulo. É verdade. De um soldado de guerra. Ah, não, é verdade. O cara é foi verdade. Enterrado junto com a guitarra. Ah, é. O é ladrão verdade. Desgraçado entrou no túmulo e roubou a guitarra. O cara era tão ruim como guitarrista que os caras enterraram. Leva a guitarra junto. Guitarra, pelo amor de Deus. Não vim de lá tocar. Maurício, quando morrer, a gente vai enterrar o Maurício com a voz de pandeiro. E o pandeiro. Ele levou uma Fender avaliada em $4,000. É verdade. É verdade, tava bom. Aí, e lá nos Estados Unidos, o ladrão vai pra onde? Pra cadeia. Pra cadeia! Cadeia é elétrica nele! É verdade. Já tá feitinho esse daqui, ó. É verdade, esse daqui já virou ovo feito. Olha lá, se debatendo lá. Não acontece essa história aqui, Marcelo, mas o meu avô morreu e a gente enterrou ele com uma camisa do Inter, que era linda na época, né? É. E aí a mãe falou, a gente vai ter que tirar os restos do teu avô lá. E aí vamos lá no cemitério, que é lá, vamos lá. Eu fiquei pensando, pô, tomara que tenha que a camiseta esteja bem... Vamos deixar esse assunto morto, cara. Bem tranquilinho. Aí fui lá no cemitério, aí o pai, as minhas tias, né? A minha mãe com as irmãs dela. Aí era numa ladeira que eu votava, assim. Aí o cara abriu o caixão, caiu todos os restos do vô no chão. Todos os ossos caíram assim, sabe? Camisa destruída, né? Saiu o crâniozinho rolando. E aí não, aí o pai tava na parte de baixo. O pai não tava comprando muito de perto. Aí o crânio veio vindo assim, né? Rolando do crânio, crânio? Né? O crânio voou rolando. Parou e o pai só matou com a canhota, que assim... no chão e levou pra mãe a cabeça do vô. Tá fazendo a caveira da tua família. Lembrando mas matou com a canhota, assim, diz que é estilo futsal, assim, com a sola. O pai jogava muita bola. Por isso que eu conheci meu pai, né? Um beijo pro pai que completou no dia 1º de outubro 60 anos de idade. E não esqueceu de ligar pra ele. Pensa no Snape. Pela primeira vez no Alegrete foi interpretada a velha cena ser ou não ser. Lembrando que o seu Luiz Ney tem nosso respeito eterno por ter aparecido no Google Street View. É verdade, rapaz. Sacadinha na casa do irmão. É demais, cara. Na sacadinha, muito cara. Não acredito, velho. A minha irmã tava visitando o Google Street View, que agora tá no sul do Brasil, né? Tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, algumas cidades. E aí ela, ó, vamos ver como é que é a nossa casa. Aí foi passeando, daqui a pouco olhou o pai na sacada. Cara, vendo Alegrete, fica na sacada olhando o movimento. Muito bom, tudo bom. Eu não apareci. Cara, muito bom. Ô, Marcelo, outro ladrão, isso, outro ladrão. Até quando vai isso? Tem outro ladrão, se vocês não ficassem comentando as minhas notícias. É verdade. Mas é tu que fica, Marcelo. Seria menos demorado. É verdade. Mais objetividade, Marcelino. Vamos lá, Marcelo. Marcelino, agora? Marcelino. Meu próprio jornal. Não, eu quero Marcelo. Dizer que tu dá trilha, desgraçado. Eu quero dizer que tu dá notícia e o Marcelino comenta com objetividade. É verdade. Ladrão é preso nos Estados Unidos após deixar foto sua em notebook roubado. É verdade. O notebook, deixou pôr a fotinho dele ali. Devolveu o notebook. Deitou a cara dele ali. Essa notícia não tinha graça. E o professor, cala a boca. É verdade. Essa notícia não estava legal. Essa notícia não era pra ter ido pro jornal. Cala a boca. Caiu a notícia. Marcelino. Professor russo. Faz barba com machado. Esse é galo aí, não. Ele aprendeu a fazer a barba com machado. É verdade. E com objetos do cotidiano com o vovô dele. É verdade, bacana. Vamos terminar o belo jornal de hoje com as imagens de Alexander Karpenko. Olha lá o Karpenko fazendo a barba. Também ele também gosta de se barbear com uma pá, gente. Olha ali. É verdade. Com a foice. Bela, cala a boca, Marcelo. Belas imagens pra fechar o jornal de hoje. Vai, muito obrigado, Marcelo. Graças a Deus, acabou. 1:20, vamos ver, Mr. P. Oh, começa comigo então. Vamos com o Cristiano Manoel. Opa! Agora! É o Mr. P. Pois lá estava o inglês. E o inglês comentando com a turminha toda. Quando estamos juntos. When we are together. Ela e minha namorada. Ela, a minha mulher, grita tão alto que a minha sogra, que mora no andar de baixo, escuta. Oh, beleza. Aí o alemão se meteu. E agora, Maurício? Iris Prehendeutsch. Isso não é nada, não. Oh, minha mulher, quando começa a gritar algo, mas grita tão alto que a minha sogra, que mora no casa ao lado, escuta. E aí chega Cristiano Manuel, pede licença, olha pra todos e meio que sorrindo feliz diz: ora, pois, sabe, todos os amigos de que estamos nós, que a minha mulher grita tão alto que eu escuto lá na padaria. Ah, é bem bom. A exposição de remo olímpico, a Expo Remo. É boa a Expo Remo, meu. Porém, já foi, meu? Já fui lá. Qual é o médico que nunca tá online? Tempo. Qual é o médico? Eu falei, não vou, eu não vou animar. Oftalmologista, um oftalmologista, não? É. Boa, KG! É. Olha só. É o oftalmologista. Ele mesmo. Muito bom, né? O KG é sem graça, matou a piada. Não, mas... Não, não, fez a pergunta pra responder a piada. Essa piada fazia muito sucesso nos anos 40, né? Não, olha aqui, eu tô pra dizer que esta é um reflexo do que tu acabou de falar no início do programa. É isso. É uma piada absolutamente moderna, que só pode ser feita agora. Sim. Ô, Capitão Gancho, tem outra aí? Não, desculpa, Piano. Online, tá de atual. Mas essa piada era feita com telefone antigamente. Não, o telefone não ficou offline. Todas as piadas. Estados Unidos não tem on e off. Não, esta piada é de agora, Pianjas. Tá bom. Todas as piadas de antigamente. Hoje em dia já não são mais novas, né? Com perdão. E aí a gente já ouviu, né? Aí é assim que é, né? É assim que é. O que tu quer, Potter? É, todo pobre vai no casos de família pensando que vai ficar famoso. Aquelas tristezas. Putz, sim. Olga Bojovani. Márcia. Todo pobre vai pra praia e leva comida de casa. Ah, um sanduichinho, frango. É verdade. Todo pobre toma banho de piscina com cueca de dormir. Puta. A cueca frouxa. Aquela frouxinha, né? Fica até. E aí molhada, ela fica mais frouxa ainda. É assim mesmo. O Rafinha, né? Bem legal. Sei, Maurício. O Rafinha disse que é. É assim mesmo. Todo pobre mexe no celular fingindo ser um Blackberry. Blackberry. Todo pobre sonha em ganhar uma bicicleta no bingo da igreja. Quem mandou foi o Thomas de Nova Hearts. Antigamente, grande abraço aos pobres. Não, grande abraço pra rapaziada da Bike Tech de Porto Alegre, que tá ouvindo o Pretinho Básico nesse horário de almoço. Galera da Bike Tech. Antigamente, pobre ia na Porta da Esperança do Silvio Santos. Agora vai no... Pra ganhar um Atari. Puta, era legal. Agora emocionava aquilo, cara. Uma vez um cara pediu a coleção inteira de presentes de brinquedos da Estrela. E aí abriu a Porta da Esperança. Eu lembro disso. Clássico. Mais emocionante pra mim foi quando um garotinho, assim, pequenininho, de 6 anos, queria conhecer o Raça Negra, cara. Luiz Carlos. O sonho do pequenininho era conhecer o Raça Negra. Aí o Silvio Santos. Por sorte, não deu, né? Aí o Silvio Santos disse assim: a Porta da Esperança tá aqui e tal, mas quem sabe eles estão lá, mas talvez eles não estejam. Só R$150 pra não conhecer o Raça Negra? Não, quero conhecer o Raça Negra. 6 anos, gurizinho. R$100, então? Não, quero conhecer o Raça Negra. R$200, então. E o gurizinho, tá. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar. Foi legal o Pedro lembrar disso, porque a Porta da Esperança não era só presente material. Não, sim, era encontrar o pai. Sonhos, né? E era uma sacanagem quando eu abri, tava vazio. Não lembrava disso, cara. Aí ficava pra outra semana. Não ficava. Entendeu? Acho que perdia. Ficava pra outra. Alguns voltavam. Tinha uns que ficavam pra tentar. Ele falava os empresários, aí que eram. Teve gente que eu vi voltar mais de duas vezes. Mas o pior de tudo era o namoro da TV, quando eu abria a porta, chegava o magrão lá e a mina falava: ah, não, mas é você! Porém, foi lá dava também. Dava um ruim, cara. Não foi. Vamos ver aí, Cajezinho, o que que tem aí? Eu tenho que mandar um abraço pra Jéssica e pro Juca, de Joinville. Pra o Juca? Que deram de presente uma camisa do Jack. Oh, que beleza. Estava lá em Chapecó, o Joinville estava lá em Chapecó pra fazer o clássico da Série C. E aí fui presenteado, então, com uma camisa do Jack, pela Jéssica e pelo Juca. Um grande abraço aí pra rápido todos. E rasteiro, uma observação. Vi agora no esporte da RBS aqui em Floripa, aí entrevistando os dois treinadores, Chapecoense e Joinville. De um lado, Mauro Ovelha, do outro, Arthurzinho. Pá! Me senti com 17 anos vendo TV. Abraço pros dois, parabéns. Um abraço pra galera que também nos presenteou com a camisa da Chapecoense. Ganhamos as duas na Uno Chapecó, né? Lá. Na Uno Chapecó. Pouco antes da meia-noite, o guarda fazia sua ronda de cada dia, ou melhor, de cada noite, quando viu um carro parado num lugar deserto com os vidros embaçados. Opa! Desconfiado, o guarda aproximou-se do veículo, sorrateiramente. Quando dirigiu a luz da lanterna pra dentro do carro, viu aquela cena. Ai! Uma adolescente... Calma! No banco de trás, lendo um livro, tranquilamente. Ué, e um rapaz, tranquilamente, no volante, ouvindo um MP3. Na boa. O último olhou assim... Quantos anos vocês têm? O que estão fazendo? Os dois? E o rapaz... Eu tenho 19 anos, estou ouvindo música. E ela? E ela aí? O que está fazendo? Tu não tá vendo? Ela tá lendo. E quantos anos ela tem, rapaz? Olha, pelos meus cálculos, daqui a 10 minutos ela faz 18. Fabiano de Igrejinha que mandou aí. Muito boa essa aí, hein? Ô, Magnata, Ô, Magnata, eu quero te fazer uma pergunta. Fala aí, Pause. Uma pergunta legal. Diz aí, Pause. Que me fizeram essa pergunta hoje, eu tava precisando, eu preciso consultar um cara. Vamos ver. Dou feedback periódico e claro à equipe? Tem que dar feedback periódico e claro à equipe, Paulo. Perguntaram isso aí hoje. Hoje de manhã eu tava fazendo pijama aí. Tem que dar, tem que dar. Vou perguntar pro Tem que dar, porque aí tu tá dizendo pras pessoas se elas estão indo no caminho certo, se elas estão indo no caminho errado. E se estão indo no caminho errado, tu tem a chance ainda de trazê-las pro caminho certo. Isso é muito bom. Já falei pro Zé Orlando várias vezes umas paradas lá. Teria um caminho certo pro Pause, Fetter, porque ele tá dormindo. Ele tá dormindo no estúdio da Atlântida Floripa, como ele dorme na Atlântida Porto Alegre. E hoje de manhã, cedo, ele já acordou aqui com a camurrinha. É exatamente isso que eu ia falar. Como o estúdio da Atlântida Floripa, que é um pouquinho menor, sei lá, metade do estúdio da Atlântida Porto Alegre, digamos assim, aqui a murrinha é maior. Mas não tem aquela sacadinha ali na tua sala que ele não fica tem ali sacada, geralmente. Não tem sacada. Mas tu sabe que eu vou, fica tranquilo que hoje eu vou dormir na casa do Gazú. Ah, é? Gazú das Areias. Que legal. Gazú das Areias. Sensacional. Estamos esperando. Pode vir, quem é que vem agora? Vamos tomar uma pinga. Vou lá no Gazú, né, Cléo? Cléo já me arranjou onde dormir. E aí, Cléo, beleza? Finalmente chegou aí, né, Cléo? Pô, tô com uma baixinha, eu trouxe meu baixo aqui, cara, pra fazer uma sonzeira aqui. Hoje à noite vou estar aqui na terça do Ministério. Não, amanhã de manhã. Hoje é segunda. Amanhã. Hoje à noite, madrugada aqui. Amanhã a gente vem. Puta, o Rô tá cantando muito, cara. Tá, não, cara. Vocês tocaram o nosso novo disco aí, cara? Claro, tocamos hoje de manhã. Direto na Atlântida aí, né? Direto. Pô, nós fizemos as camisetas aí, cara. Pô, manda aí umas camisetas pra gente, né, cara? Umas camisetas do Ministério. Pra gente liberar pra galera aí. Vem amanhã. Vamos tocar Vagabundo Confesso, quinta feira de noite lá no John Bull. O Gazú, cara, o Gazú falou que vinha aqui, não veio, tá lá com os pescadores tomando cachaça lá, cara. Vamos tomar uma pinga. Não sai ali, fica só tomando cachaça lá, o Gazú. Ô, Mr. P. Ô, Cléo. Vem amanhã de manhã, Cléo. Hoje de madrugada, né, cara? Porque meia-noite já é terça-feira, então, terça do Ministério. Cléo, eu vou dizer o seguinte, em Chapecó, sábado, não foi um nem dois, foram várias pessoas chegaram pra mim. É Mr. P, tá do caralho. É o Mr. P do caralho mesmo, cara. É o único cara que deu apoio pras bandas catarinenses, cara. O único muito cara. Bom, não é cara. Que nem aquele muito Marcos Pianja lá. Marcos Pianja foi lá pro Rio de Janeiro. Não era ninguém. O Hot lá e tal. Ficou aqui. Desolinha, desolinha. Gazú, Marcelo, não sei o quê. Máscara, mascarou. Tá bem, meu. Tá bem. Obrigado aí, Cléo. Uma vez. Não, deu, Paulo. Deu. Deixa eu aproveitar o meu espaço pra mandar muitos beijos aqui. Rapidinho, que o Paulo usou meu espaço. Iria no Pijama Show. Aqui, ó. Júlia e a Ragiele, lá de Chapecó, da Tairane, Cláudia, Jonathan, Huber, abraço pra galera do Cesmar. Pessoal, o telefone. A Menin Turla de Chapecó, que nos apoiou. Aurélio não da Van. Não tem patica, Cal, não vem. O Aurélio da Van, que tá nos transportando por aqui. O Fábio lá do Majestic, a sua esposa, que nos ouvem. Também a Lari, também a galera do Canto do Trago, lá de Chapecó. Toda essa galera aqui. E também pra Anne, uma amiga minha lá da Praia do Piau, que encontrei no aeroporto, mora aqui em Floripa. Juliano e Ed do Tiny. Isso aí, tá bom. Demais. Coach também. Muito bem, vamos fazer os classificados do Pretinho aqui, senão o cara vai passar o resto do programa mandando abraço, né, cara? É muita gente que ouve o Pretinho básico. Sai de casa, né? Quando sai de casa, manda abraço. É clá, clá, é Clá-clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. E aí, gurizada, tô vendendo o meu pretinho e o básico. O pretinho é um Celta preto, ano 2004, 4 portas, 1.4, modelo Energy. Só não tem direção hidráulica. O carro é inteiraço, único dono com apenas 37 mil km rodados. O preço que estamos pedindo é R$18 mil. Tá, esse é o pretinho. E agora tem o básico, que é o Corsa branco, ano 2000, 2 portas, 1.0, com ar quente, limpador, desembaçador. Carro de mulher, super cuidado, super. Tá com 67 mil km e o preço que estão pedindo é 12.500. Não sei se vocês entenderam, são dois carros, um Celta preto, tá, vai chover, eu acho, e um Celta Corsa preto. Branco. Os carros estão em Pelotas e os interessados devem mandar e-mail para vendopb de preto e branco, @hotmail.com. E de pretinho básico também. Também, né? Também, mas no caso aqui é de preto e branco. Nós vamos precisar desse e-mail daqui uns anos, vendo o PB, quando a gente tiver acabando o programa, né? Daí a gente usa esse e-mail pra vender o pretinho, né? Guarda o e-mail, hein? E o outro aqui é: caros pretinhos, sou fã deste maravilhoso programa, mas estou triste, pois não tenho um amor para dividir meus momentos e minha vida. Coitado. Dirceu, vai, Dirceu. Deve ser uma coisa horrorosa essa mulher. Não, é um homem. É um homem? É o Youssef Ali Hussein. Ali aonde? Grande Youssef, com esse nome ele vai arranjar. Youssef tem 35 anos, é professor e ator, mora em Criciúma, tá procurando uma mulher pra completar o cara. Procura uma mulher que tenha entre 20 e 40 anos, pode ser separada, ter filhos, vem com kit completo. O que realmente importa é que seja uma pessoa sincera e que esteja disposta a ter um compromisso sério, pois não quero só ficar. Mas aí o Sérgio. Tá, mas peraí, o compromisso sério, o que é? Tipo, amarrar ele quer casar, meu. Ah, tá. Quer casar. Coitado, tá tão bem, levando uma vida tão boa. Tá procurando mina pra casar. As interessadas podem ver minhas fotos no Orkut dele. Olha! Que é Youssef Hussein. Ou mandar um e-mail para youssefhussein@hotmail.com. Se você não sabe como escreve Youssef Hussein, nem manda o e-mail. Esse aí, esse daí é o tipo com o maquinista, que gosta de sofrer, né? Como é que é? O maquinista. Que gosta de... Por que, Almir? Porque é maquinista, Almir. Maquinista, você já sabe, é sado maquinista. Masoquista. Masoquista, Almir. Maquinista é o cara que gosta de sofrer, que tem prazer no sofrimento próprio. Ah, esse é o masoquista. É o sado maquinista. Mas o Almir, mudando de assunto, não querendo te interromper, já te interrompendo, eu queria te agradecer. Te agradecer aí todo esse momento especial que tu tá nos proporcionando, que foi uma ideia da desejo da Almir que te mania. Almir que te mania, trouxemos aqui vocês. Não fala uma coisa dessas. Show de bola. Vocês já viram pelo voo inicial como é que foi. Aquela tremedeira no voo, né, cara? Aquela tremedeira toda no voo e trouxe também o Xenia Chique da Cachoeirinha pra dar um revanche de vocês. Tem o Xenia Chique da Cachoeirinha lá pra dar um... O Xenia Chique. É o desmotivador. Só dá palestra desmotivacional. A palestra dele foi a seguinte, né? Nós descemos do voo Porto Alegre, Floripa, foi um caos terrível, e aí o Xenia Chique da Cachoeirinha pegou e falou assim: ah, pior que isso, só se caiu o avião. O Xenia Chique de Cachoeirinha. E o segundo quase caiu mesmo. É o Mauro Cupim, o violinista. Grande abraço. Muito bom, violonista, cara. Não tem violino na balada. Mas tamo que tamo, 42 praias, né, cara? As gatinhas da cor da areia da praia, né, cara? Ô, coisa mais linda a Ilha da Magia, né, cara? Vocês estão que estão aqui, né? Os gaúchos vêm aqui, cagaram todas as nossas praias. Todas as nossas praias. Não. E agora vem aqui rir e pegar nossas mulheres. Não, tá louco, cara. Rir da nossa cara. Não. Tô sabendo, tô matando mais de 3 gaúchos por dia aqui. Verdade. Vocês fiquem ligados, viu? Ligado. Temos uma oferta aí, Almir. O Neco tá preso, o Neco. Quem, cara? O Neco, pô. Prenderam o Neco. Neco de Canoas? Não, o Neco aqui, pô. Da Forquilinha ali, pô. Não, me assusta. Forquilinha, a galera, pá, foi presa o Neco ali, cara. Tava com... Ele tinha um bar. E aí ele descobriu como abrir o caça-níquel. Aí ele pegava toda a grana do caça-níquel antes do cara que é dono do caça-níquel pegar o dinheiro. Aí não é bom, né, Almir? Ele abria um pouquinho, levava todas as moedinhas, daí fechava, aí chegava o cara: ó, cadê? Não rolou. Como é que é? Não jogaram? Essa semana não jogaram? Jogaram, mas ganharam ontem. Mas como? A máquina é programada pra não sair ontem? É, mas daí... Ah, que denúncia, hein? Mas daí ele daí acabou preso, né? Envolvido doença. Nesse esquema aí, né? E ele tinha também um bordelzinho, né? Bordelzinho. Bordelzinho. Tem um bordelzinho. Ali atrás do bar tem um bordelzinho. Mas era oferta. Ele dizia assim, ó: se der errado, qualquer coisa que der errado, eu como estoque. Ele dizia, né? Por isso que eu pedi a oferta logo. Por isso que é bom. Gente, a Almic tem mania, que é visionária, né? É visionária, uma empresa de anos. E que lançou a volta do vinil, né? A volta do vinil foi nós que lançamos. É verdade. Nós que lançamos. Nos anos 80 ainda fizemos a volta do vinil. Nos anos 80, quando acabou o vinil, nós fizemos a volta. Acabamos falindo naquela ocasião. Mas agora, inspirado pela volta do vinil, voltou o vinil, né? Voltou. O vinil agora tá com tudo. Estamos lançando aqui, cara, o disquete pro seu computador. Ah, que maravilha! Pra salvar os trabalhos, né? A praticidade de um disquete não tem igual. Demais, cabe direitinho no bolso. Demais. Né? É, tem aquele esquema de abrir e fechar. Sim. Né? Coloca, faz o barulhinho, tu sabe, porque hoje em dia pendrive tu não faz o barulhinho. É. Tu só engata e não ouve o track. É, o disquete tu engatava ele fazendo. Ele fazia um barulho que tava trabalhando. Entendeu? Era bom, né? Então o disquete pro seu computador. Você pode guardar foto no disquete e assim não corre o risco de amassar suas fotografias. E tenho aqui também fita musical, gente. Fita? Cassete. Fita Chrome. Cassete. Chrome. Chrome. Ah, Chrome. Fita croma. Fita baixo. Fita baixo. Ah, tem de 90 45, minutos. 60 de 90. E agora 90 minutos. Minutos. Oh, que maravilha. Não dá, gravar, dá pra gravar o jogo do Havaí, né, Almir? Dá pra gravar o jogo do Havaí, hein? Mas tá tão ruim, né, cara? Tá tão ruim o jogo do Havaí. Pelo amor de Deus, até o Bahia tá virando pra cima de nós. Ô, Almir, e aí, foca na oferta, Almir. E tem também um mimeógrafo aqui. Hoje tem uma quantidade de ofertas. É mais útil que a impressora de hoje em dia. Nele você economiza cartucho de tinta e ainda pode dar uma cheirada no álcool até as folhas. Ah, que é isso. E, tem, bom, e o abaco, bom, né? O abaco do KG também, tá aqui, ó. O abaco. Pra fazer conta matemática. Demais. Cara, o que é um abaco, Potter? Explica pra quem é muito novo. O abaco é uma calculadora antiga. É um negocinho que vai mais Só que é melhor que o calculador, não precisa ligar na tomada. Tu não vai reativar o fogo. As bolinhas, né? As bolinhas pra cá. Tá. Papel carbono, tu não vai reativar ainda. Tamo pensando. Tô sentindo a volta do papel carbono. Boa. Ô, Almir, deu, tá? Tem que fazer o show do intervalo aqui. Almirtemaria.com.br são os donos, tem o CEO. Ah. O CEO. Do Almir Quintimania mora aqui em Floripa. Ah, é? Mora aqui em Floripa. Como é o nome dele? Felipe Fernando. Pô, que bacana. Felipe e Fernando, são dois caras. São dois CEO. Dois CEO. Um é o CEO e outro CEO. CEO. Show do intervalo. Foi o Fabrício de Oliveira Machado, Colorado e Gaúcho. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo da Ilha da Magia para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo o mundo, pelo atlântida.com.br e também pelo novíssimo aplicativo da Atlântida para o seu smartphone, para o seu iPhone. Temos um novo aplicativo da Atlântida, não, é uma atualização do antigo. É um novo aplicativo para o seu iPhone, para você ouvir Atlântida de qualquer lugar do mundo. Já tem o seu aí, doutor Alceu? É Bapa Bepe! É, beleza, doutor Alceu, vamos nós aqui. Então, agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Mas foi Floripa, doutor Peter. Não, sim, todos nós, né, doutor Alceu? Que coisa bem boa, tá? Senhor, aqui, eu, Potter, Piporama, Rafinha. Sim. Todo mundo, KG, Piangers. Mas pra mim é diferente, doutor Peter. O que pro senhor é diferente? Eu sou negão, doutor Peter. E qual é o problema, doutor? É isso, doutor Peter, o Grêmio ganhou, doutor Peter. É verdade. O Figueirense empatou. Os guris do Pretinho foram do jogo ontem, doutor Peter. Os Orlando Scarpelli. KG e eu, Marcos Vieira, somos Orlando Scarpelli, no jogo Borocochô, nenhum dos dois times querendo atacar. Eu vi os melhores momentos depois na televisão, deu 6 lances, os melhores momentos. E foram bondosos. Foram bondosos. Foi um troço, cara. Assim, uma preguiça o jogo. E aí, mandar um abraço pra todo o time do Figueirense que tava no El Divino ontem à noite. Mostrando que o homem tem que ter prioridades. É isso aí mesmo. E o Inter, doutor Fetter, perdeu, doutor Fetter. Ô, doutor Alceu, é isso aí, doutor. Ô, Dali, o que houve ontem? Eu falo a verdade, não joguei bosta nenhuma. Como não joga, o time não funciona, né, cara? Então, eu joguei bosta, perdeu aquele time ruim, né? Tu tava no El Divino lá com o Figueirense, Dali? Não, tava só o Potter. E o Bolívar, Dali? Bolívar também, né, cara? Tá, e o vestiário do Inter, como é que tá? Tá dando uma paz, cara! Mas o pior de tudo é o Avaí, né, doutor? Pô, não, não, pior de tudo mesmo é o Juventude, é, né, doutor Alceu? Saiu da D, saiu da D. O Juventude agora tem, assim, que, tem que vencer a Copa Lacilguinho pra entrar na Série D. Tá na Série D. Porque o Avaí, bem ou mal, ele vai seguir jogando no Campeonato Brasileiro. Série A, B, né, ano que vem na B. O Juventude não pode, né? E pior é que eu conheço o Juventude, um amigo está meu que tá feliz, fora, cara, do Campeonato Brasileiro. Série A, B, C e D. Tem dois amigos meus muito próximos aqui que estão muito felizes. É verdade. Muito feliz pro outro. É lamentável isso, né, cara? É triste isso. É triste, cara. É muito triste, porque, tipo assim, porque é na terceira potência do Rio Grande do Sul. Eu já odiei muito o Juventude, mas odiava o Juventude por razões óbvias e de, tipo assim, quando o Juventude surrava, tinha time, tinha direção, tinha elenco, surrava o Internacional. Copa do Brasil, jogava Libertadores e tudo mais, é, mas o que assim, que aconteceu, será? Ah, desorganização e tudo mais, é, mas tem um monte de gente que nos adora lá. É verdade. E a gente, cara, tomara que o Juventude dê a volta pra você, porque o Juventude é um clube que não tem que estar na Série D. É isso aí. Pode ficar na B. Todo o resto da Série D não dá. Tá bem. O que acontece assim, ó? Ah, que o Juventude é fora de série, né? Cara, qualquer clube do Brasil, ele poderia disputar a D, só que aí as federações têm que fazer as suas escolhas de quais os times podem jogar. Então, porque o Grêmio Bagé, se quisesse, poderia jogar a Série D. Né? Então o Juventude vai ter que se colocar bem na Lacilguini pra poder jogar. Puta que pariu! Um abraço pra Caxias do Sul. E na Série C deu tudo 1-1 lá, ó. Chapecoense com o João Emílio. A gente tava no hotel lá em Chapecó. E aí os torcedores do Chapecoense atrapalharam, né? Atrapalharam lá à noite. Fizeram foguetório. Que o Jack tava lá. Ah. Né? E aí eu ia trouxer pro Chapecoense. Depois do foguetório, eu trouxe ardentemente para o João Emílio. Mas tu fala isso depois de ter vindo embora. É. Não, porque quando tava lá. Ganhou a camiseta da Chapecoense. Falei lá, pro jogador. Antes do foguetório, né? Antes do foguetório. Sim, é o que eu tô dizendo. Era isso, doutor Peter. Tá bem, doutor Alceu, muito obrigado. Eu queria ler um e-mail aqui pra vocês, cara. Chega a ser piada. Na verdade, é uma piada. Casal de São Paulo batiza o filho de Facebookson. Ah, não. Tá brincando comigo. Não. Facebookson e causa polêmica. O motoboy Anderson Cerqueira e a auxiliar de escritório Janete dos Santos se conheceram através do Facebook. Aí por isso, imagina o Os dois casaram-se, tiveram um bebê lindo que nasceu saudável no último sábado e que foi batizado com o nome de Facebookson. Em homenagem. Hã? Podia ser pior, podia ser Orkutson. Eu pensei em Twitterson. Pois é. Mas é que foi no Facebook que eles se conheceram. Em homenagem à rede na qual se encontraram pela primeira vez. O Anderson teve que ir a dois cartórios antes de conseguir registrar a criança. E conseguiu. Conseguiu. Disse aqui. Ele tinha botar de Facebook, né? Pois é, eu queria chamar de Facebook, mas eles disseram que não pode dar nome estrangeiro. Então eu coloquei Facebookson, porque eu sou Anderson. A história ganhou o mundo depois que o jornal americano Daily Bulletin de Los Angeles publicou o caso. Alheio a toda a polêmica, o pequeno Facebookson dorme tranquilo no colo de mama. Não podia ser permitido isso. Mas não pode, né? Isso aí é Miguel. Do site sensacionalista, deve ser. Cara, posso mandar um alô pro Facebook, pai? Claro, Rafinha, manda um abraço. Pediu favor pra ele, eu acho que ele cruzou com o Almir esses dias. Hã? Ele botou uma chave de fenda no dente. Daí ele tá com problema agora. Como é que é? Ele tava com problema de dente e pra tentar consertar enfiou a chave de fenda. E aí, teu pai acha que o dente tem parafuso. Mas diz que é bom, Não, teu pai tem problema no saco, né? Aqui, cara, o pai do Rafinha é daquele tempo em que, olha aqui, ó, me dá uma chave aqui, deixa eu tirar esse troço aqui que tá incomodando. Diz que é bom, uma vez eu arrumei um câncer com martelo. Que isso, homem? Tirei o câncer da pessoa. Mas como? Com martelo, martelando. A notícia hoje de manhã era que o Mick Jagger, ele falou que tá fanático e viciado no Facebook. O Mick Jagger não sai do Facebook. Olha isso. Não só? Tá, mas aí o que tem a chave de fenda? E aí tu imagina o estrago situação, que deu. Situação, foi grande. Aí você foi fazer um pedido. Eu encarecidamente pro seu Madruga não repetir. Pô, teu pai tinha que aproveitar que hoje é dia do dentista e ir no dentista. Quebrou o dente, machucou a gengiva, fez um estrago. Claro, que loucura. Eu falo do palito do KG na hora do almoço. Que dureza. Vamos ver aí. Vai, Potter. Caros pretinhos, eis algumas frases ditas antes da morte que eu mesmo criei. A gente gosta quando o ouvinte cria a piada. Keller Dalbó. Keller! Grande Dalbó, hein? Uma frase. O último que fez desse jeito morreu. Mas eu tenho a manha. Eu tenho a manha, tenho a manha. O touro é manso, é só segurar no chifre desse jeito aqui, ó, que ele fica paradinho. Não precisa desligar o moedor de cana. Trancou, mas é só puxar por aqui, ó. Pode subir mais um aqui em cima, eu garanto. Esse elevador é pra 5 pessoas, mas nós somos tudo magrinho. Fica tranquilo, ele chega só depois das 6. Vou te provar que eu consigo pular até lá, olha só. Mas olha só essa frutinha esquisita. Da última vez que eu fiz assim, deu certo. Keller da Ubod Floripa mandou um beijo pra Manu. Malu, pra Lu, pra Carol. Pra Laura. E pra Laura. Deixa eu passar rapidinho a agenda do Pretinho Básico essa semana. Passa aí, Amaral. Quinta-feira a gente vai estar no John Bull Pub em Floripa. Na sexta-feira a gente tá no Expresso Blumenau fazendo o aquece pra Oktober em Blumenau. Ixi, segundo dia de Oktober. E no sábado a gente vai estar no Gran Palazzo de Passo Fundo. Pretinho Básico, quinta em Floripa, sexta em Blumenau e sábado em Passo Fundo. Muito bom. E aí, Mr. Filha? Olá, bebês. Bom, vamos lá. Eu tenho 17 anos, me considero um cara alto astral. Isso, super alto astral. Alto astral, 17 anos. Eu vou mudar. Alto astral não é, né, cara? Eu vou mudar a leitura. Ele né? É tipo um Rogério Flauzinho, assim. Olá, bebês! Vamos lá! Tenho 17 anos, me considero um cara alto astral! Conheço uma menina de 15 anos pela qual tenho um grande apreço. Olha, eu tô até me apaixonando, mas tem um problema, ela é filha da minha cabeleireira. Para aí que alguma coisa tá estranha aí. Não é esse o problema. E tinha um namorado, cabeleireira. Mas eles terminaram. Ela fez aquelas insinuações que todas as mulheres fazem para chamar atenção. Mas eu fui um jucão. Juca, Potter vai dizer que eu sou gay, né? É, vai dizendo já. E demorei muito porque faltava aquela coragem. Agora que eu tenho a coragem para falar, ela tá ficando com o carro. É sempre assim. Eu sou alto astral. É sempre assim, a coragem sempre vem depois de algum acontecimento. Eu chego tipo, junto. Depois da briga vem a coragem. Eu chego junto. As letras do rock foram depois de um corno, de uma lagarto, mas é agora. Mas ele não é compositor. Eu chego junto, é alto astral. Alto astral. Chego junto ou só mostro que tô na fila? Mando um ah! Chega junto. É, a velha! Pra a Carol. Velha, pianinho, Floripa, velha. Se o alto astral não chegar junto, ela nunca vai ficar sabendo, né? Pois é. Então a dica número um, chega. Mas agora ela chega, tá no cara. Respeita, chega e representa. É isso tudo pra galera do Santo Inácio e um boa noite. Pra galera do Porto Alegre Futebol Clube, adoro vocês. Olha. Leonardo. Leonardo, chega, tá chega. Dito, chega. Chega, Leonardo. Sempre que você chegar pontualmente no encontro, não vai ter ninguém lá pra comprovar. Você chega atrasado, todo mundo chegou no horário. A probabilidade de você sujar comendo é diretamente proporcional à necessidade de você estar limpo. Cara, eu trouxe uma calça jeans pra Floripa. Mas por quê, mano? Ela já sujou. No primeiro dia, lá em Chapecó, na balada, sujou. Tá faltando calça. Quando depois de anos sem usar, você decide jogar alguma coisa fora, vai precisar dessa coisa na semana seguinte. O Porã quase jogou fora, cara, a coisa, mas ele... Jogou um pedaço. Na verdade, ele jogou um pedaço fora. As leis do Eddie Murphy, isso aí, né? Isso é a lei do Eddie Murphy, é. Quando você acha que as coisas começam a melhorar, é porque alguma coisa te passou despercebido. Sempre que as coisas parecem fáceis, é porque não entendemos direito as instruções. O Manuel. É a prova de matemática que tu acha que tu tá indo bem. Isso aqui eu sei fazer. É isso aí. E a velocidade do vento é diretamente proporcional ao preço do penteado. Não entenderam? Obrigado, Neiva. Não. Vocês não pagam pra ter penteado. Vocês são homens que tá grosseiros. Vamos ver, Cajizinho. Capital Nacional do Homossexualismo! Tá bem soltinha, né, Neila? Neila! Nossa, cidade favorita. Neila! Oi! Me responde aqui o que, que a mãe Lua respondeu ao pai Lua quando ele falou que o filho Lua estava muito rebelde. Tempo! Ele tá numa fase crescente. Tá. Isso é só uma fase. Baita! Calma, isso é só uma fase. Thiago Bertelli, de Porto Alegre, que mandou aí. Ô, meu, você que tá ligado na rádio, mas ainda não tá ligado em tudo o que a Vivo e um smartphone oferecem a você, chegou a hora. É a sua vez de ter o seu smartphone da Vivo. Pra isso é muito simples e barato. Basta trazer o seu número pra Vivo e pronto. Além de falar muito mais por muito menos, você ainda leva um smartphone com o super desconto. Venha pra Vivo! fale por apenas 5 centavos o minuto com qualquer Vivo e fixo local. E ainda leve um Nokia C7, que é um smartphone super bonitão, bacana, com câmera de 8 megapixels, GPS, acesso a e-mails, redes sociais e tudo o que você tem direito por apenas R$199 no Vivo Smartphone 200. Maravilhoso. Cadastre-se agora mesmo no asterisco 9000. Eu já cadastrei. Passe na loja Vivo da 24 de outubro 797 e aproveite. Você vai ficar muito mais conectado com a Vivo. Tá ligado? Então venha se Vivo, que o seu Nokia C7 está esperando por você por apenas R$199. Vivo, conexão como nenhuma outra, Porazinho. Muito bem, Operacional Porto Alegre envia para Pretinho Básico. Oh. Operacional Porto Alegre. É. Tá com o microfone parecendo aqueles puxador de samba, né? Operacional Porto Alegre! Titi, Dedé, Mussu e Zacarias. Oh, ele manda aqui o top 5 do favelado no ônibus. Aliás, queria comentar com vocês, desde que nós estreamos o nosso Zacarias no Pretinho Básico, nosso querido Pedro Ismanioto, vários programas do centro do país passaram a utilizar Zacarias em coisa, hein? Como é que chama? Em caricatura, imitações e tal. Que louco isso, né, cara? É pessoal, louco. Levanta a mão. Obrigado quem tá sentindo. Audiência. Quem tá sentindo falta do Ismanioto aqui? Obrigado. Ninguém, cara. Que isso, Amaral? Voltando. Continuando, por assim. Voltando e do Duda Garbi? Duda Garbi, alguém sentindo falta? O Potter. Bonito, tô brincando com os guris. Seguindo aqui com o top 5 do favelado no ônibus. O quinto lugar. Favelado adora bater palma quando entra no ônibus. O que eu quero, é isso aí, assim. É bem esse clima. Nem cantando, ele tá meio sambinha. Ritmo de capoeira na palma. Isso aí geralmente ocorre quando ele entra no ônibus. Isso. Né? Pra todo mundo favelado chegou, é feliz, né? Chegou o favelado, galera. Vamos combinar que favelado é feliz. Rico tem muita coisa pra se incomodar. Rico é blazer. Rico perdeu o iPhone andando de jet ski. Rico não se incomoda demais. O IPVA do carro, a mesa de centro da sala riscou. É, o granito, não paguei o granito ainda. O rico é o cansaço. A melhor definição é o cansaço. O rico tá sempre cansado. O favelado não tem o que se preocupar, não tem nada mesmo, né, cara? E aí, lento. Vamos a número 4, alcançar o TRI. O TRI é o cartão, né? É o vale, vale transporte. Alcança aí o TRI, alcança o Vale Transporte aí pro teu irmão Ari Clayson, meu filho. Facebookson. Vai alcançando pela Facebookson. Vai um motor aqui da RBS TV, aqui, o Topete. Motor do Topete. Patrola, na época que eu fazia o Patrola. Aí um dia a gente tava no centro gravando, né? Eu e o câmera e o Topete ali, nas lojinhas do centro, né? Dali a pouco ele viu uma morena olhando as roupas assim. Ele viu, chegou na morena e falou assim: pode escolher. A morena olhou pra ele assim: por que tu vais me pagar? Ele assim: vou. Saiu meu espaço hoje. É mais ou menos por aí, porque aí o cara fica alcançando os passes na fila e aí tranca a fila, né? E aí eles param pra, né? O motorista de táxi ontem falando pelado na ponte ontem. Ah, é, a gente teve um acontecimento na ponte Pedro Ivo Campos. Coisa. Um homem nu correndo no meio da... Não era o Arthur Gubert? Tem que contratar ele pra Floripa. Estagiário do Pretinho. Ontem aconteceu o seguinte, um cara pelado correndo aqui, cara. Cara pelado correndo aqui no meio da ponte. Que coisa, taxista contando. Que coisa, hein, cara. Abraço pra todos os taxistas do aeroporto, que são os caras que mais contam história pra nós. Seguindo aqui com o programa, o Top 5 do Favelado são apenas 5, Feta. Tá bem, Porazinho. São apenas 5. A gente tá no 13. Eu tô tentando. Temos uma rede inteira de emissoras nos esperando, Porazinho. O Favelado sempre usa a camisa de algum time, não que seja o seu, né? Mas os mais frequentes é o Arsenal, a camisa da Argentina. Chelsea agora, né? A número 2, todo e qualquer favelado tem que, em algum momento, gritar a frase: desce, motora! Pois é, vai descer na parada, né? Acontece que desce! O ônibus tá parado no final da linha. Desce! E a primeira, celular de favelado tem tudo, exceto fone de ouvido. Geralmente se acha o DJ do ônibus. Nojo. Acho que todos gostam do jeito maroto, sorriso moleque, por aí vai. O Jackson Jardel Lopes Pimentel foi que mandou e pede um óbito teu olho, magnata, pra galera da Expresso Jundiaí. E um ai, Dedé! Ou então é verdade pra Sandra e o Ratinho, ambos colegas de serviço que nos adoram. Valeu. Queria dizer que já estamos um pouquinho mais tristes a partir de agora, porque a partir de agora só temos mais 9 pretinhos básicos em Santa Catarina, transmitidos daqui para todo o sul do Brasil, para todo mundo. Em Floripa até a segunda-feira é boa, né, cara? É uma delícia. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho. Voltaremos logo mais às 18 horas. Vem aí a programação misturada da Atlântida, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para todo mundo ouvir sendo feliz nesta tarde de segunda. Voltamos logo mais às 6. Tchau.